Rumba 09, curva à direita para o 13, curva à esquerda para o 130, reposta estabilizado. Vitor Mike Quebec autorizado, descer para 1.000 pés. Web 6721, desça para 4.000 pés, azul no 0 no 5. 777 decola azul no 5, chama o controle 1208, uma boa tarde. 208, obrigado. 126.85. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Inicia teu ponto de espera, dono 7, e mantenha a posição no ponto de espera. O Mike Jorge Romeu. Ataque com 2 horas de autonomia. Já teve 1.2 horas. Até a mansão Badão. Azul 4463, estão 3-0 táxi até o ponto de espera da pista. 1-0. Já Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre em 1-1-8, decisão 95, ajuste na 0-5. Já da Eleda, sub mantém nível de voo 340. 340, voo no 777. Web 6721, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 pés, 0 no 5, vai saber. Estabilizar direto, azul 4076. Azul 4076, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118, decimal 95. 295, 4076, bom dia. Bom dia. Estabilizar direto, 721. Indy 9, Vander Alfa, solos 107, efetua o backtrack, reporte pista livre, Indy 9, Vander Alfa. Aguarde coordenação. Sete, continue a aproximação no zero, aguarde autorização de pouso 4076. 76. Max Lete Romeu. Max Lete Romeu, decolou zona 7. Ao atingir o litoral, transfere controle. Frequência no 208, Max Lete Romeu. Ao ingressar na linha do litoral, vai chamar no 2080, graças, até regresso. Regresso. Azul 4076. O vento no momento, 110 graus, uma dúzia é nós. Tem pouso autorizado, pista no 0, 4076. Leve pouso, pista no 0, azul 4076. No 1, posição Duna, mantendo 1.20 nós. De ground speed. Localizador, pista no 0. 0. 5 autorizado, final do procedimento, ele é responsabilizado. Estabilizou agora, 7-2-1, e ele é estabilizado. Aguarde transferência, Web 6721, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo. Nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita, perfeito saída da Leda Bridge. A cena transponder 5-5-5-5 e o controle 1-2-0 decimal 8. 360 autorizado, decolou da 10 com curva direita, da Eulê da Brilho, depois Luna 0, Snap Luz, depois conforme, transponda 5.5, controle 1.208, 6.2.0. Correto, China 6.254, time pronto para pushback, acionamento no gate 08. 6.254. Só fica pedindo só um reporte táxi, então 3.895. Paulo Salvador, o L-674 para autorização, sem estatando. Informativo, então pode prosseguir até o ponto de espera, o Guardião 06. Curva à direita, perfil de série da El, Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu, no meio até Bravo, até o Zulu. após conforme rota do plano de voo. Aceno transponder 5553 e o controle 120.8. Prezado São Paulo, aeroporto de Guarulhos, 13340. Decolando pista 10, primeira curva direita, da Leda Bridge, intercepta up Zulu 16, até Brava até o Zulu, prossegue conforme rota. 5553 transponder, controle 120.8, 6741. 741 correto, time para posicionamento no portão 10. Camarim. Azul 4076, seu solo aos 20, libere a direita, solo 129. 219, azul 4076. Para do solo 06. Regulou os 20. Direto para o litoral, aguardando a transferência, guardião 06. Gente, litoral 06. Pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Meia milhas, eco 1110. Meia dúzia de milha, eco 1110, mantendo 120 graus. Técnica 720. Perfil de saída da El Leda, após vir direto ao Brit. O transpondeu 5525 e o controle 120.8. 06. O controle mais flat também, seu sobrevoo na boca do rio. Mike Juliette Romeu, ciente. China 2-3, 0 via Upper Zulu, 1-0. Upper Zulu, 0, ciente o 6-2-3. Correto, time para posicionamento no 03. O China 6-2-3. Botarei. Paulo Salvador, azul 4076, livrou na Fox, bom dia, boa tarde. Boa tarde, azul 4076, reportante da Juliette. Antes da Juliette, azul 4076. Com o local de pouso. Relativo, no através do cabo e vou informar visual. Os dois, chame controle, 1208. Pés fazendo sobrevoo na boca do rio. Robson 44. Afirmativo, já no visual com CAB, se autorizado, livro litoral direto pro CAB. Afirmativo, gol 977. 4463, azul, boa tarde. Passa 2400 na Bell. Radial 06, tráfego na aproximação final, Boeing 738. Afirmativo, tô ciente, tô no litoral visual com Mike Juliette Romeu, aguardando aí autorização para pouso no CAB. Azul 4463, contato radar, saída da El Leda, sub e mantém nível de voo no 60. Agora no 60, 4463, azul. Web 6721, no chame 2, na frequência 118.95. 2952. Braço dourado. Passa aí. 131-44, desça para 2000 pés, azul no 0, no 5, autorizado, final do procedimento LS. Reposta autorizada. Pode ser. Já abaixado, travado, né? Cadê? Deixa eu prosseguir pro Flávio, guardião. Flávio joga com o campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame Sonho na frequência 118.95. Aê, dourado! O Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Tá, duas milhas da roda, agora levantar com o campo, mantendo meu pé de Quebec. Vitor Mike Quebec, continua a aproximação, ponto final da 1-7, ajuste 1-0, no 5, vento 1-0 graus, 1-9. Quebec, a própria rede autoriza o cortar? Confirmo. Autoriza o cortar pro Vitor Mike Quebec? 1-09, no solo aos 2-4, livre à esquerda, a você na frequência livre. 9-5, autorizado, tá, que você põe de fora da pista 1-0, via Sim, já, o levante para a Chimé Torre, em 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-1-5. Sim, já, o levante para a Chimé Torre, em 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-1-5. Como é que é a partir de 3-1-0-7? Passa o final de 3-1-0-7, já, Alex. Mais 721, no solo 25, livre à direita, solo 121, no sinal 9. 29, 721, ok. Sim, 1 na noite, décima 95. Sim, boa tarde, tá 32, nós vamos parar no 0. 38, 95, bom dia, autoriza a Daniel, mas a cabeceira no 0. Autoriza a Daniel, na 1 no 0, tá 32, tá 5. Coordenação da equipe de solo, autorizado, né, de patrão. Serra, só um minuto, cópia. Nova, objeto 6721, desabando. Objeto 6721, reporta antes do táxi de Alfa, reporta antes do Juliette. Reporta antes da Juliette de Alfa. Conexão, El. 1-0 graus, 1-3-9. 3-0 colagem, dá 1-0-3-3-3-3. Siga, Max Juliette é o meu. Passou o parque de distanção, cara, solicita sobrevoo na... na... região Cristóvão. 1-3-9. Autorizado no 7, então aqui é bem. Siga na proa de Itapuã, aguarde coordenação. Proa de Itapuã aguardando coordenação, Léo. O meu lógico é número 2 para a Copa Guardi. Mike Juliette Romeu, chame torre na frequência 1-1-8-1-9-5. 1-8-9-5, graças. Está habilitado, 3-1-4-4. Não. Mike Juliette Romeu, boa tarde, prossiga. Tá... tá em... Piatã, senhora. Solicita sobrevoo em São Cristóvão. Fica totalmente condicionado ao tráfego, fica próximo à cabeceira 1-0. Participando da Juliette, né? 721, ingresso Juliette para o portão 04. 24. Azul 4463, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, ano para o próximo, 25, azul 463. Papatango, hotel Oscar Zulu, confirme procedente. Quebec no solo aos 29, entendeu? Da track, repete o número de pista. São 3144, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 129. Livre pouso, 3144. Me manter nível de voo 340. 340, são 3895. Decolador 17, curva direita. Perfeiteira da El. Após, vai direto. Destino. A senha transponde 01-34. De controle no 20-18. Vitor Índia Juliette, prossiga. Júlia, vai que serve. Web 67 para turno, pronto para o táxi, 128 a bordo, 4 horas e 5, alternando com o fim. Leda, só 3295. 741, autorizado o táxi até a ponte espera da pista 10 via Pátio Índia Alfa, no ponte para chamar a torre, em 1-8-95, ajuste 10-95. Autorizado, táxi Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10-18-118-95, 1015, ajuste, web 67, patrulha. Quando é que está autorizado no 03 ou Xenera 6203? Afirmo, Xenera 6213, após a passagem do bang da Weber da Guara, estou autorizado no 03, reporta táxi. Pós-web autorizado. Sua Romeu Ótica, pronto, copo. Autorizado, Serra Índia, Romeu Índia. Plano Yankee, nível de voo 040, decola da 17, com a primeira curva à direita. Perfil de saída da EL, após direto, o destino. A cena transponde 0153 e o controle 120.8. Com 1754, reduz a velocidade para 190 nós, tráfego 1 hora 12 milhas, Airbus 320. Passando 4.000 pés para 2.000 pés. Gente, vou no 754 nessa redução para 190. Kilo Romeu Oscar, livre flor, 4 para táxi. Eu sou o Romeu Oscar, autorizado táxi, seu papai pode ficar ingresso. Boa, 754, solicito. 219. Fila direita, 219, custo aula 3144. 030. Autorizado, desvio. Autorizado o táxi até o Oscar. É, corrigindo, autorizado o táxi até o Papá, faz para ingresso o quilo. Quilo que vai que ser. Sou Rio L, 67 para turno, boa tarde, no ponto de espera da 1-0. Hotel Oscar Zulu, autorizado. Prosseguir para o pátio 3, evitando o sobrevoo de aeronaves no pátio e na pista. Vento 110 graus, 119, reporte no solo controlado do Hotel Oscar Zulu. No controlado do 3, reportará o Hotel Oscar Zulu. Oscar autorizado em ingresso no 7, reporte a linha de pronto, cabeceira no 7, quilo 9. Yankee, Serra, Serra, prossiga. 741, não tem condições de alinhar e não tem alinhar e decolar sem parada? Ok, não tem condições, né? 741. Alinhe e mantém em pista 10, web 741. Autorizado alinhar e manter na 10, web 741. Reporte rotatória. Só 32 do Nomeia, chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, controle Salvador, bom dia. Boa tarde, fazendo 2230, informação, tempo para descida. Gol 9754, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento aéreo, reporte estabilizado. 2015, reporte estabilizado, aliás, gol 9754. Mantenha o perfil de chegada, então 31 no nome. Estabilizado, 3204. Gol 9754, desce inicialmente para 2.500 pés, tráfego 2 horas 5 milhas, Papa Alfa 32, mantendo no 1.500 pés no corredor Veracruz. descendo a 2.500, agora 7.54. Controle, boa tarde, fazendo 2.030. Com 1941, chegada a mar e desça para nível de voo 060. TAM 3804, chame torre na frequência 118.95. 895. Salvador, boa tarde, fazendo 2.030. Papatango Yankee Serra Sé, acione código transponde 0142. Acionado, 0142, senhora, agora 4 minutos para a rotatória. Sim. TAM 3895, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 1251-133-25, TAM 3895. Salvador, passeio 2230. Passarela 2230, chegada a MAN, desça para nível de voo 070. 70, passeio 2230. Olha o Web 6741, cordial, boa tarde. Web 6741, contato radar, saída da El Leda Bridge, suba e mantém nível de voo 340. Da El Leda, Leda Bridge, subindo 340, 6741. Quando possível, pode abrir, senhorita. Agora a coordenação. Coordenação, obrigado. Só pra tocar pro... até hoje que eu tô... Conta, conta. Cruzado para Enrimar, 500 pés, proa norte, acena transponder 0110. 0110, proa norte, acena transponder 0110. Metrô em 118.95, com ajuste no 095, até hoje que eu dou. Solo Salvador, Chané 6254, pushback no 8. Papatango Vitor, Índia Juliette. Ajuste ao, ao corredor Interlagos, reporte visual com campo ou rotatória. Afirmativo. Gol na 754 da LS. Gol no 754, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. Gente, fechamos a torre de 395. Web 6741, autorizado Leda da presente. Leda, Web 6741. 6213, autorizado da linha, decolar, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 139. Deixa eu separar aqui. Dois com ele, mais para. Tem, está pronto o golpe, Whisky, Charlie Mike. Pronto para a classe, Charlie Mike. Eu vou ter que manter a proa 60 até a próxima duna, ali devido à formação. Confirmo o controle? Tá, 3216. Desvio de formação, proa 60 até 5 milhas de duna. Seguinte. Após desvio, vou ir na proa de duna. Positivo, após desvio, vou à duna. Agora de instruções. Mantendo o setor aguardando o Yankee. Voo no 754, continua a aproximação, rodando pista livre, vento 1 no 0 graus, 139. Gente, está livre posto, controle embaixado, trabalho aguardando a atualização, voo no 754. No 754, negativo, não está livre o pouso, aguarde autorização para pouso. Ok. Plano de voo, Whisky, Charlie Mike, correto. Confirme o pátio de estacionamento. Pátio 3, posição 6, gente, após quando foi o pushback, o Whisky Charlie Mike. Ingresso Juliette para o 01, San 3804. Ingresso na Juliette para o 01, 3804. É Bravo Mike, prossiga. É Bravo Mike, é Bravo Mike, é para a Força da Rio, 2023. Está em função, andando a PCA. Força para a Rio. Batista, que vai decolar? Está no centro. Cliente, escute a Tonha, aguarde um minuto, cópia. Para o táxi, estacionário 6254, POB 1200, uma centena, 3h40, alterna com 6254, pátio Índia Alfa, 1015 e 1895, ponto espera. Pátio Índia Alfa, 895 no ponto espera, 6254. Juliette Romeu, condições de atravessar o eixo de aproximação pista no zero para o setor norte, para o São Cristóvão? Não aqui, Luciano, na retaguarda do gol. Afirma na retaguarda do gol, Marcos Juliette Romeu. Tudo da presente? Autorizado, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, na retaguarda do gol 1754, tem autorizado a aproximação para o pátio 3. O vento agora de 120 graus, 149, ajuste no 0 no 5. Chame curta final, Yankee Serra Serra, evite sobrevoo de aeronaves no solo. Afirmativo, evitando aeronaves no solo, a retaguarda, ciente das condições, chamará na curva. 6213, controle 1208, decolado aos 40. Oscar Zulu, no pátio 3 para Enrimar. Aguarde só mais um minuto, professor do colégio. Até Oscar Zulu. 230. Passaria do 2230, desça para 3 mil pés, ajude no 095. 15, 3 mil, passaria. Gol 1941, desça para, nível, desça para 4 mil pés, ajude no 095. 4 mil, passaria do 2230, confirme velocidade indicada. 200 não, querida. Não copiei. O 6203 do Xanega passou junto com o controle também, bilateral contigo. 6203, controle 1208. 08. Vamos lá. Não copiei. Será que Serra tem livre decolagem agora da Cristão 7, vento 1-0 graus 1-4 nós. Afirmativo. Ciente nessa proa, reporte estabilizado. Ok, mantendo proa 045, reporte estabilizado. Quilo Romeu Oscar, contato radar, saída da Elda presente, voe da El. Da El, a gente está bom em instalamento, eu solicito voar controle de voo de São Paulo, desde que a gente vem, após o Papatango, Kilo Romeu Oscar, ciente plano de voo modificado ao 1543. Suba para 2500 pés. Reporte 20 milhas do VOE Salvador. Ciente até Oscar Zulu, prossiga para a Enrimar. Tenha a sua esquerda, final da pista no 7, foi autorizado um tráfego final da mesma. Reporte quando visual com Victor Andrew Juliette na final pista no 7. Passou na visual, tráfego do... Foi Salvador, Chanel 6254, ponto de espera pronto. 6254, linha e mantém na pista 1-0. A linha e mantém 6254. Foi Salvador, quanto possível, quanto a pessoa não vai. Não copiei. Serra Bravo Mike, para autorização 1219. Divisão 14, que aguarda a rota 219. Solo controlado, Yankee Serra Serra. Copiado, Yankee Serra Serra, seu solo foi aos 4-4, foi estacionar frequência livre. Yankee Serra Serra. Serra. O Mike Leite Romeu está mantendo o voo para